Música de peso. Citizen Brain, álbum do ano passado, e eles já se preparam para lançar outro, vai sair agora em novembro. Tales from the Grave in Space. É verdade. Já como já deram conta, temos cá o Alexandre, outra vez, ele que voltei. Baldou-se a semana passada, para ir ver um filmezinho à Cinemateca. Ora, então, mas é exatamente. E vi lá outras pessoas da comunidade metálica, por assim dizer. A sério? Que se acusem. Estava lá porque aquilo foi um acontecimento. O Fernando Ribeiro também. É verdade, não. Ninguém é assim tão conhecido. Agora já está na... Já está do Fado, não é? Exatamente. Olha, por acaso, hoje vi uma reportagem no Blitz em que a rapariga do Amália hoje diz que não gosta de Fado. Não gosta de Fado. E eu fiquei assim, pois, está bem. Ainda não gosta de Fado, diz ela. Não, sabes qual é a questão, é isso. Tu podes não gostar de Fado, mas se derem, pá, 10 mil euros e um contrato com o Universal para lançares um... Vais gostar de cantar Fado. Cantar Fado. Agora, deixa-me obriguinho ouvir quando chegar a casa, não vale a pena. Mas sabes que também vi, eu comprei hoje a Blitz de 25 anos. Eu não compro a Blitz, mas 25 anos de música portuguesa, tem lá um top engraçado. E vinha a entrevista do Francisco Balsemão à Marisa. E a Marisa disse na entrevista que só conheceu a Amália aos 18 anos. E que não gostava. Uhum. Também achava aquilo uma coisa. E também não gostava de Fado. Cantar, preferia cantar a bossa nova e jazz e etc. a cantar Fado. Mas ao menos agora diz que gosta. É outra. Pois é. Mas ela também não canta Fado, mas pronto. Epá, mas... Enfim. Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Não vejo onde é que está a acontecer. Post Mind, escolha do Alexandre. É verdade. São teus conterrâneos também? São meus conterrâneos, são mesmo lá da Albufeira. E lançaram um álbum na net, exclusivamente, porque tiveram alguns problemas, queriam lançar uma coisa mesmo em CD, mas sabemos, né? Acho que ninguém que está aqui tem alguma banda. Não tens nenhuma banda. Tens uma banda. Mas não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. Mas é complicado lançar um primeiro CD para quem... Está lá a fazer o seu trabalhinho e tal, e depois tem que ir gravar e tem que comprar o material, e nem sempre há dinheiro para a fase de gravar e mandar fazer o CD e fazer as capas. Então eles decidiram-se a lançar isto na net. E nós vamos passar a música primeiro e eu depois vou dar-vos o MySpace onde vocês podem... E aqui podemos dizer exatamente sacar o álbum, porque efetivamente o álbum não existe fisicamente, só existe na net. Okay. E vamos ouvir e eu já falo um bocadinho a seguir. Sete músicas, chama-se Prosthetic Eyes e pode ser sacado diretamente do MySpace, portanto myspace.com/pushthemind. Sim senhor, parece-me promissor. É verdade, é um celeb de uma coisa um bocado diferente daquilo que nós normalmente passamos cá, mas eu acho que eles merecem o apoio. Sou como qualquer outra banda que está a começar a aparecer. E pronto, isto é a chamada cunha. Não, mas como me conhecem, pumba, enviem-nos a vossa cunha. Enviem-nos a vossa informação. Exato. Temos todo o prazer em receber cunhas no programa. musicadepeso@gmail.com é para onde vocês devem mandar material promocional e posters e CDs e links, MySpace, para tudo o que quiserem. Uns queijinhos, uns choricinhos, vinhinho, para a gente fazer para fazermos uma patuscada aqui no estúdio e convidamos toda a gente. E pronto, está a andar. A próxima banda, escolha do Afonso. Tem um baterista que se chama Antoine Baril. António Baril. António Baril. Olha, eu não sabia, mas. Também não sabia, pelo visto, o rapaz. Eles são claramente da parte francesa do Canadá. Exato. Loisel, Marcotte, Lapointe e Baril. Baril, mas Baril é um nome. Baril. Baril. Esta banda que lançou em. Falta dizer o nome da banda, acho que não disseste o nome da banda. São os Auguri. Os Auguri, se calhar. Auguri de Montréal, no Québec. Montréal no Québec, hein? Montréal, o Québec não é uma região. Quebec é tipo estado. É uma região. Acho que é. Não sei. É uma das incógnitas à volta do Canadá. Ninguém sabe quase nada sobre o Canadá. O Canadá é um sítio muito estranho. Que nos deu a conhecer o Bryan Adams, por exemplo. E o Strapping Young Lad. E o Strapping Young Lad. E o Devin Thompson. E o Devin Thompson, exatamente. Canadiano. Canadiano é aquilo que tu usas para te apoiar. Não, ele é canadiano. Então, canadiano. Se calhar foi um canadiano que inventou, não é? Pois é, bem provável. Pronto, vamos a ver. Bom, vamos estamos com conversas muito interessantes hoje. Estamos a divulgar para onde não interessa. O som dos Auguri é dead metal técnico. O álbum deles de 2004, o Concealed, é fantástico. E saiu meio deste ano, penso eu. Fragmentary Evidence. Eu não sei se tu chegaste a ouvir o álbum, Afonso. Epá, eu não ouvi o álbum todo. Ouvi umas coisas assim, por alto, que já tinha ouvido antes de o comprar. mas gostei daquele bocadinho do chamado progressivo, umas coisas diferentes, umas linhas de baixo um bocado às vezes ao lado, umas coisas interessantes. Depois há outra banda que eu trouxe também que tem algumas semelhanças, mas gostei. Foi aquelas coisas que um gajo tropeça às vezes nestas bandas e gostei. Resolvi trazer. Sim, senhora. Fade Puppeteers, avanço para Fragmentary Evidence no Música de Música. R.I.P. Rest in Peace. Ou Rust in Peace, como dizem os Megadeth. Exatamente. Que com certeza o Cozival era um fãs, não é? Mas... dá para ouvir, não é? Para o som. Megadeth, Metallica, tudo e mais alguma coisa. Aliás, segundo o que diz a internet, os Ival começaram como Metal Militia, uma banda de covers dos Metallica. Notas na voz, acho que notas um bocadinho na voz um bocadinho de Mike Hatfield, claro. Exato. Claro, nem eles tentam esconder. E assim é que deve ser, não é? Isso é aquilo que eles gostam realmente de fazer. É mostrar e é uma banda que está a ganhar uma projeção internacional imensa. Gigante, gigante. Até vê-se isso pelo facto deles... Estávamos a falar disso há bocado, do Old Drake, o guitarrista, ter vindo substituir o guitarrista dos Destruction, agora no caos. E portanto, se os Destruction já ouviram falar dos Evil, toda a gente já ouviu falar dos Evil. Exato. E acho que é um bocado graças a este álbum, porque acho que... Também é um bocado... eles também estão a vir um bocado na onda na onda nova do Thrash agora. Sim, sim, sim. Apesar de não serem propriamente uma nova ou... Não tentam inovar, não é? Eles fazem uma... Sim, mas há muita gente, lá está, os Gamma Bomb também é a mesma coisa, não inovam, mas têm músicas curtas com muito poder. Sim. Os Municipal Waste também é uma coisa. Mas exatamente. Eu acho que, eu por acaso acho que eles são um bocadinho diferentes, por exemplo, os Gamma Bomb e os Municipal Waste, acho que estão muito mais parecidos um para o outro do que... Do Zival, se calhar. Sim, sim, lá está. Eles têm uma coisa um bocadinho diferente. São diferentes, porque os Metallica também começaram com uma banda trash, e depois ver o que é que são agora, o que é que não são agora. Mas isto é o meu pequeno ódio de estimação. O que é que não são? São os Metallica, mas pronto. Bom, Slayer, Beauty True Order, é o tema do novo álbum. Isto é o mês dos grandes regressos. Completamente. Marduk, exatamente. Slayer, Megadeth. Gorgoroth também é agora sem o Gal, não é? Gorgoroth agora é o nome registado do Inferno. O outro lado do Inferno, exatamente. Por acaso não ouvi, mas eu também... Eu já ouvi. Aqui, não sou fã de Gorgoroth. Nunca achei nada especial. Olha, eu não achava grande espiga a Gorgoroth e gosto mais agora que não está lá o Gal. Portanto, se calhar o elo mais fraco dos Gorgoroth era mesmo o Gal. Apesar de ser o Gal o superstar da banda, não é? Sim, é uma pessoa sim, que toda sim. a gente conhece. Mas por acaso não sei. O que eu ouvi do Slayer, já que é a música que vamos passar agora, trazemos os Gorgoroth para a semana... Muito provavelmente. É que o Dave Lombardo faz um trabalho de bateria absolutamente fantástico. Neste disco. Tom Araya continua altamente cristão. mas sabes e que... o Kerry King altamente ateu. E o álbum tem uma review muito baixinha, não é? Muito baixinho no Metal Archives, tem 40%, mas bom. Mas eu achei-lhe piada, já o ouvi duas ou três vezes. Mas é ao pé do Christ Illusion, acho que qualquer coisa. Sinceramente, o Christ Illusion foi uma desilusão muito grande. Eu acho que sim. E este aqui eu acho que vem buscar coisas mais antigas, atrás, não? Exatamente. Pois, tem os típicos riffs do Kerry King, assim... Haunting, não me lembro como é que se diz em português, assim, fantasmagóricos. Fantasmagóricos, sim. Muito bons. Vamos ouvir então. Afonso, também não tinhas ouvido, né? Não, estava curioso, vai ser uma estreia para nós. E para vocês também, esperamos nós. Já sabem, Música de Peso passa na Rádio Zero, em www.radiozero.pt. Vá, agora ajudem-me vocês. Já sabem as horas. Tu depois estás a dizer isso e depois não sabes o horário. Mas não vais calar. Vocês me ajudem. Vai, é para toda a gente falar. Na Rádio Zero, aos domingos. Aos domingos às 6 da tarde e repete de segunda para terça às 2 da manhã. E na Dor FM, aos sábados, das 15 às 16 e não repete. Em 91.4 FM. Repete. Pronto. Oh! Eu acho que isto ficou gravado. Acho que sim. Estávamos que a falar do Gal, exatamente, da famosa entrevista do Gal. Para o Metal Headbangers Journey. Sim, estamos a falar da mesma coisa, também, não é? Também entrou, exatamente, entrou depois. Mas porque estávamos a falar dos Gorgoroth e tal, e bom, mas e pronto, não, e com esta expectativa toda não temos cá Gorgoroth, mas para a semana, vamos, eu trago, fica prometido. Marduk também, que ainda não Marduk e Gorgoroth, que falámos disso a semana passada. Fica Slayer, prometido. Bom, com esta conversa toda não prestei muita atenção, mas daquilo que prestei é Slayer, é verdade. Não tem aquele ruído que o Rain in Blood tinha, muito fruto de eu descobri há pouco tempo, numa entrevista com o Slayer, que o Kerry King basicamente compôs todo o Rain in Blood quando tinha sozinho. 21 anos, vivia com os pais e compôs no, na sua caminha, portanto estava lá deitado em cima dos seus lençóis cor-de-rosa provavelmente e é interessante a mística que os álbuns ganham e que se separam completamente da história real, isto é, ele era um puto, pá, 21 anos, sim. E compôs um álbum perfeitamente mítico hoje em dia. Completamente. E ele admite que o compôs. Ele não estava coberto de sangue nem nada. Exato, quando compôs aquilo. Ele estava às escuras com velas, ou se calhar estava às escuras com velas, mas depois bateu na porta e ele apagava aquelas incendiárias. E ele queria, tens que vir jantar e tal. E depois fez uma tatuagem na cabeça. Depois, já depois disso. Mas ao menos não fez como o vocalista. Como o Glenn Benton, estava a faltar o nome. Que fez queimou uma cruz invertida. Na exatamente, testa. Também é uma coisa boa de se fazer. Mas ele também decidiu matar um esquilo com uma caçadeira de canos rados em plena entrevista. não sei se foi. Não, foi na altura em que ele começou, o Dead Metal começou a aparecer. O Glenn Benton fazia essas manobras: vou queimar uma cruz invertida na testa, vou dizer que me vou matar aos 33 anos. Entretanto, já vem, exatamente. Então decidiu, numa entrevista. Não foi para a Terror Eyes, mas foi numa altura uma das revistas que estava a aparecer. Mas você é satan... Não, eu sou uma pessoa muito simpática e tal, vou mostrar a minha casa e estava no sótão e vi lá um esquilo. Desculpe, venho já. E vai buscar saca de uma caçadeira de armas de uma caçadeira e de canos rados. Fuzilou o esquilo. Fuzilou o esquilo assim. E é para aprender. Pronto, obviamente na altura o jornalista que lá estava disse horrores do Glenn Benton que. E a prova de que o marketing funcionou é que tu estás neste momento a falar precisamente essa história. Não? E é para isso que ele fazia esse tipo de coisas. Que é para as pessoas continuarem a falar dele durante 20 anos. Eu acho que no metal vive muito disto do marketing. O show. E mesmo show, na altura, o showmanship, claramente. O Varg Vikernes chegou a admitir que a primeira entrevista que ele deu, que estava combinada originalmente num café, ele é que decidiu depois mudá-la para a meia-noite, numa cave escura em que ele foi com uma capa para dar aquele ar de olha lá, sou eu o Sr. Drácula. E lá está, não se separa as coisas. E depois estas histórias ganham contornos míticos e as pessoas contam isto como se nunca tivesse acontecido e tal, mas pá, faz parte do espetáculo. Faz parte, exato. A música funciona como um espetáculo. A música é um conjunto de sons, mas se não tiver estas histórias todas à volta. Não tem tanta piada. Exatamente. Se, então, e como é que gravaste o Rain in Blood? Pá, fui para o estúdio e foi uma linha. Pá, e saiu. Né? Quer dizer, isso é o que a Winehouse faz, né? E não vai ter mística nenhuma. Portanto. Tem, porque é uma grana drogada. Mas é controvérsia, vende, pá, sem dúvida nenhuma, e às vezes até não precisas ter nada por aí além. Jackson vendeu muito às custas de controvérsia. Mas o Michael Jackson tinha muito talento debaixo de toda a plástica. Tinha muito talento, mas por exemplo, Marilyn Manson. Por exemplo, o Marilyn Manson, que é um gajo, pá, como cantor, não é. Pá, não tem voz. Sim, como mas... frontman e como showman, é um espetáculo, pá. É um espetáculo. Foi o que mais fez, quer dizer, ele começou. E toda a gente sabe que ele tem tantas costelas como qualquer um de nós, que os olhos dele são os dois normais, que nunca matou vacas com serras elétricas a meio de conselho. Pá, mas pronto, não, pá. Não. E lá está, mas há pessoas que acreditam. É como eu, e ele já contou, e ele disse que pensava que era um morcego de borracha. Ele julgou mesmo, olha, estão a brincar comigo, e afinal. Era mesmo um mistake, a sério. Mas o Ozzy também snifou uma linha de formigas. Ouvi no outro dia uma cena... Eu acho que as histórias do Ozzy não são mesmo míticas. Eu acho que ele fez mesmo aquelas coisas. Em digressão com os Motley Crue, picaram-se e ele snifou uma linha de formigas. Isso é muito assustador. Eu tenho pena daquilo que aquele homem provavelmente já foi e que é agora, não é? E tenho pena principalmente do fígado. Dele. E o cérebro? Mas o resto dele não deve estar em boas condições. Vamos embora já para Nova York, para Brooklyn, de onde aparecem estes fantásticos Liturgy. Eu fiz uma crítica para este álbum há pouco tempo e digo-vos, este vai ser o som que vai marcar o black metal nas próximas décadas. E é o álbum de black metal do ano. Olha, não, isso é uma afirmação muito pesada. É muito pesada. Liturgy, aquela que é provavelmente uma das maiores surpresas para este ano, pelo menos para mim, e percebes agora porque é que não é uma afirmação assim tão forte. Eu gostei imenso. E vou ter que ouvir também. Excelente. Isto é realmente surpreendente. Renihilation. E para as pessoas de lá também compreender o que é que nós estávamos aqui a falar, eu estava a dizer que gostei muito porque eles têm um som muito cheio e que chega a ser sufocante, mas num bom sentido, porque percebe-se claramente onde é que está a bateria, onde é que está a guitarra. É verdade. Percebe-se que a voz tem um significado, aliás, apesar de não ter letras. Ou pelo menos é uma banda que sabe aquilo que está a fazer. Uhum. E gostei muito de ouvir. Fez-me lembrar um bocado algumas coisas boas de Wolves in the Throne Room. Sim. Aquele black metal também muito rápido, mas muito melódico de... Uhum. Outra banda. Fica até a quark cá dentro. Foi a primeira sensação que eu tive. Quando eu ouvi primeiro no MySpace. e até estava no meio do trabalho, ouvi dois ou três temas, e, fui fazer as minhas coisinhas e ao final do dia estava a pensar, pá, aquela cena ainda está aqui em cima, pá, isso é aquilo que define os álbuns bons dos álbuns bons. É isto, por isso é que eu estou a dizer. Isto é a versão, vá, se quiseres, a versão short das músicas eco black metal, que normalmente tem muitos interlúdios acústicos, pá, isto é a mesma coisa, mas sem os interlúdios acústicos. Exatamente, não, em vez de ser 10 minutos, tem 3 e faz o mesmo efeito. Fazem o mesmo efeito. Pá, é definitivamente uma coisa a ter em atenção. É uma coisa a ter em atenção também, o baterista, que toca só com o bumbo, a trola e dois pratos. E consegue fazer isto, exato. Convenhamos que para o black metal não é preciso assim tanto mais. Sim, também é verdade. Mas mesmo assim. Depende do black metal, sim, mas sim, é verdade. Sem ter um som muito composto, mas faz uma coisa e é um rapaz rápido, quer dizer. Espetacular. Pá, olha. Era isto que eu dizia. Grande surpresa. Era isto que eu dizia no outro dia, que o black metal também tem coisas boas. Mas há uma vez eu disse. Não, disseste que não conhecias muitas coisas que se faziam agora. Sim. Pronto, conhecias mais as coisas antigas. E aquilo que há de bom no black metal, para mim, é precisamente aquilo que se faz agora. E sim, exatamente. Não é? Aquilo que se fez no início dos anos 90 foi muito importante e marcou uma geração de metaleiros. Todas as réplicas que apareceram depois, não é? Exatamente. E eu acho que neste momento é que se está a fazer um belíssimo black metal. Começando por estas bandas vindas do lado de lá, do Atlântico. As bandas americanas, Bulls in the Throne Room, muito diferente. Notas muito a diferença do background. Mesmo bandas. Claramente. Pá, sim, ouviste uma banda death metal alemã ou polaca e ouviste uma banda death metal americana. Países mais frios, países mais quentes, com uma cultura musical diferente. É verdade. Não, e. Não, mas. Desculpa ter interrompido, Alexandre, mas percebo aquilo que estava a dizer foi uma grande surpresa. De certeza absoluta que estes miúdos. São miúdos, certeza absoluta que são miúdos. Vêm de Brooklyn, de certeza que cresceram a ouvir Sonic Youth. Segundo o MySpace, eles também cresceram a ouvir Swans, a banda do Jarbo e do outro rapaz, do outro senhor, que eu agora não me lembro do nome. Cresceram a ouvir Glenn Branca também. Pá, portanto, tem a escolinha, esta coisinha que é uma coisinha bem grande. Enquanto que certas bandas que vieram a repetir a segunda vaga do black metal nasceram claramente a ouvir o black metal. E mais nada. Exato. Nasceram a ouvir os Mayhem, os Dark Throne, etc. E não têm uma abertura. Enquanto que estes, de certeza que conhecem Dark Throne, conhecem Mayhem, etc. Mas conhecem também outros estilos, que depois tudo mesclado dá estas coisas muito interessantes. E é por isso que o black metal já não é guerra. Exato. Não. Não faço a mínima ideia como é que se diz alemão, mas pronto. Eu acho que eles são a prova que pode usar uma t-shirt amarela e tocar black metal. E o baterista está de calções às flores. De calções e com uma t-shirt amarela e toca isto. Neste momento, quem estiver a ouvir está a pensar, mas o que é que raio de banda é esta? São os Liturgy. Liturgy, é verdade. Liturgy. Vão ver, vão tenham ver. Vão ao MySpace. E há outra, por visto, há outra banda chamada Liturgy. Mas é de Brutal Death Metal. Os Liturgy, já agora, quem quiser saber mais sobre eles, tem a Liturgy, myspace.com/liturgybi, não, NY, que é Nova York, NY, BM, Black Metal. E podem ver lá, encomendar a promo, etc, etc. Mas arranjem mesmo, que é já um favorito ano. Bom, de seguida, Obscura, o Burzum, o Devin Townsend, Mother Mortem, Shrine Builder. Temos aqui uma série de coisas para passar em já pouco tempo, mas deixo-vos à escolha, meus senhores. Eu já passei aquilo que queria passar, que eram os Liturgy. Que eram as Liturgy, pá, ainda bem que passaste. Então, cabe-me a minha escolha agora. Então, uma pequenina que é para passarmos à frente, que são os Raven's Creed. Ok. É uma surpresa, porque eu não os conhecia de lado nenhum, eles também são novos, mas fazem um death/trash que é tradicional, mas não é, e é muito interessante. E quanto aos Obscuros, Afonso? Foste tu que trouxeste? Fui eu que trouxe. Porque agora passamos duas, sabe? Está bem. Já tínhamos falado aqui do Bone Crusher Fest, que vai ao Porto, com o Black Dahlia Murder, não sei o quê. E eles também vêm. Pá, eu não fazia a mínima ideia do que era. E até de ler uma entrevista em que o guitarrista de Black Dahlia Murder estava maluco por eles estarem, não acredito que eles vão abrir para nós, dizia ele. Eu, agora deixa ver o que é que é. Epá, e por acaso até testou um bocado no resto do cartaz. Testou, quer dizer, os 3 Inches of Blood também testou. Não é? Mas olha, se calhar fazem uma coisa muito mais parecida com os Augury que passámos há bocado do que com Black Dahlia Murder ou com 3 Inches of Blood. E mesmo, pá, não sei, foi uma coisa que me surpreendeu por estar ali no cartaz, mas se calhar vamos fazer ouvir já estas coisas todas. Oh! bons, são muito técnicos, mas são uns plagiadores descarados no que toca ao logotipo. Roubaram claramente o logotipo do Obituary. Inspiraram-se. Inspiraram-se nos Obituary. E já agora, os Obscura, segundo o Metal Archives, os lyrical teams deles são Dark Abysses e Sensitive Associations, ou seja, abismos escuros e associações sensitivas. Exato. Coitadinho. Provavelmente são românticas as letras, não sei. Esqueci-me de dizer há bocado, mas os Raven's Creed são uma super banda, não é? Porque têm elementos de Orange Goblin, Iron Monkey, Sabbath e Skyclad. No entanto, a única pessoa que ainda está numa dessas bandas é o vocalista que está em Orange Goblin. Todos os outros tocaram nessas outras bandas. E agora não está. Mas é interessante. Vamos aproveitar ao máximo os 6 minutos que faltam e vamos passar o novo tema de Devin Townsend. Ele está mais produtivo que nunca e já lançou outro álbum. Ele lançou o Key em setembro e passado 2 meses já tem cá fora o outro. Chama-se Addicted. Quando tens o estúdio em casa é assim, pá. Pois é verdade, Este álbum tem pessoas como a Annek von Giersbergen, dos The Gathering. E tem a pior capa do mundo, a sério. Tem das piores capas deste tempo, vou-vos mostrar. É uma capa mazinha. De qualquer forma, super crush. também, Marduk e Igor e Mother Morta, porque tu não vais pôr isso para queimar, não, vou pôr então pronto, 20 segundos.